Aquele velhinho no asilo dormia com muitos outros idosos no quarto. Mas toda noite, antes de se deitar, ele tirava debaixo da cama uma caixa embrulhada com papel dourado, mas um papel que já estava envelhecido pelos anos. Ele abria com muito carinho, colocava a sua mão trêmula ali dentro, pegava alguma coisa e trazia a mão até o rosto, fechava os olhos e se sentia feliz. Ele fazia isso não apenas na hora de dormir, mas até naqueles momentos em que se sentia sozinho e solitário. Quando ele sentia dor e tristeza, ele ia, pegava aquela caixa debaixo da sua cama, abria com muito amor, colocava a sua mão trêmula ali dentro e tirava alguma coisa e colocava na face e sorria e se alegrava. Assim ele fazia todo dia, até que chamou a atenção dos outros idosos ali do asilo, que um dia, aproveitando que o nosso amigo não estava no quarto, foram correndo até debaixo da cama, e aqueles velhinhos curiosos tiraram a caixa de papel dourado e disseram entre si: agora nós vamos descobrir o que é que ele pega aqui toda hora. E os velhinhos, emocionados, tremiam as mãos e queriam abrir logo aquela caixa que já estava envelhecida pelos anos, aquela caixa de papel dourado, embrulhada com papel dourado. E eles abriram na ansiedade, na curiosidade, e quando olharam para dentro da caixa, não tinha absolutamente nada. A caixa estava vazia. E eles se olharam e disseram: ué, nosso amigo esclerosou. Nosso amigo está doido. Fechem a caixa antes que ele veja a gente. E fecharam rapidamente aquela caixa e colocaram de volta debaixo da cama. E saíram dali, disfarçando. E agora, sabendo o segredo daquele velho: que louco, esclerosou. Ele não está no seu juízo perfeito. Vamos nos divertir com ele. E aí ficaram esperando ansiosamente a hora de deitar. Todos estavam ali no aposento, disfarçando, cada um na sua cama, quando viram o nosso querido velhinho se agachar, puxar aquela caixa embrulhada com papel dourado, abrir a tampa, enfiar a sua mão trêmula ali dentro, pegar alguma coisa e colocar na face. Quando ele colocou no rosto a sua mão, todos os idosos do alojamento começaram a rir, e rir muito, e riram até chorar, e riram bastante, e apontavam na direção dele e riam muito. E ele ficou surpreso e olhava para todos e dizia: estão rindo do quê? Estão rindo do quê? Do que vocês estão rindo? O que é? E todos riam bastante. Ah, você está doido, velho gagá. Você é o pior de todos aqui. Você já esclerosou. Você já perdeu o juízo. E riam muito dele. E ele ficou ali abraçado com a sua caixinha, enquanto todos iam rindo, rindo até parar. E quando pararam de rir, ele disse: por que vocês fizeram isso comigo? E um que era o melhor amigo se aproximou e falou: ah, a gente não aguentou a curiosidade. Você desculpa, viu? Mas a gente olhou o que tem dentro dessa caixa. E nisso os outros velhinhos foram chegando também. A gente olhou aí dentro. Ah, para de fingir. Aí dentro não tem nada, seu velho gagá. A gente já sabe o seu segredo. E ele disse: engano de vocês. Aqui tem algo que vale para mim mais do que o mundo todo. Ah, é? O que é? E o velhinho contou: aproximadamente 60 anos atrás, Eu era recém-casado e eu tinha uma filhinha de 5 anos. E era Natal. A minha filhinha pegou um rolo de papel dourado, um papel caríssimo que eu tinha guardado para embrulhar os presentes, e ela gastou tudo embrulhando essa caixa. E quando eu vi, fiquei furioso. Briguei com a minha filhinha. Disse para ela: "Você sabe quanto custa esse papel?" E ela começou a chorar, porque não esperava a minha pergunta tão abrupta, tão brusca. E ela chorava. E eu disse: "Você tem que dar valor para as coisas, minha filha. Você gastou todo o papel dourado de embrulhar presentes embrulhando essa caixa horrível de papelão." E a minha filhinha, chorando, soluçando, disse: "Papai, eu preciso dessa caixa." "Precisa pra quê, menina?" É pra colocar o presente do Senhor." Aí quando a minha filha disse isso, meu coração partiu. Eu abracei e disse: "Desculpe, filhinha, desculpe. Desculpe, papai, meu amor. A caixa está ficando linda, não chore não. Continue, continue." E ela então pegou essa caixa e embrulhou da melhor maneira que pôde. E no dia seguinte, noite de Natal, lá estava essa caixa debaixo da árvore. E a minha filhinha, toda orgulhosa, me deu essa caixa de presente. E eu, feliz, disse: "Olha como a sua caixa ficou linda", tentando até reparar o mal da noite anterior. Elogiei muito a caixa. Mas quando eu abri, fiquei triste e novamente bravo, porque não tinha nada aí dentro. A caixa estava desse jeito que vocês viram. Eu olhei para minha filhinha de 5 anos e disse: "Menina, você não sabe que quando a gente embrulha uma caixa para presente, tem que colocar alguma coisa dentro? Você não colocou nada aqui dentro para mim? Que brincadeira é essa, menina?" E mais uma vez eu assustei a minha filha, que começou a chorar. E eu disse: "Não faça mais isso, brincadeira de mau gosto." E ela queria falar, e os seus soluços não deixavam ela pronunciar uma só palavra. Aí eu fui acalmando minha filha, fui acalmando a menina, e ela me disse: "Papai, é que a caixa não está vazia, não." E eu falei: "Não está, filha? A mim me parece vazia." "Não, papai, ela está cheia de beijinhos. Eu assoprei bastante beijinhos para o senhor. E pelo resto da vida, o senhor vai ter beijinhos para tirar de dentro dessa caixa quantas vezes o senhor quiser. Todos os meus beijos estão aí dentro." Quando a minha filha disse isso, meu coração partiu. Eu me senti um homem mau, cruel, insensível. Eu abracei a minha filha e eu disse para ela: "Puxa, é mesmo, não tinha reparado quantos beijos que tem nessa caixa." Aí eu enfiei a mão dentro da caixinha, fiz que tirei um beijinho e coloquei na minha face. Foi assim que começou a história dessa caixa. Anos depois, perdi minha mulher e minha filha de uma vez só, num trágico acidente. Perdi tudo, perdi a esperança, perdi a fé, perdi a vontade de viver. Só não perdi essa caixinha. Essa caixinha de papel dourado que a minha filhinha com tanto amor embrulhou para mim e encheu de beijos. Essa caixinha está cheia de beijos da minha filha. E quando ele foi falando isso, os velhinhos estavam todos chorando. Eles, que até então riam, zombavam. Nunca tinham ouvido uma história de um amor tão lindo, o amor de uma filhinha pelo seu pai. Com beijos tão eternos que ainda estavam ali, fresquinhos. Beijinhos assoprados pelos lábios de uma garotinha de 5 anos, que não existe mais. Mas os seus beijos ainda existem. E todos viram quando o nosso bom velhinho enfiou mais uma vez a sua mão dentro da caixa. E tirou ali com a mão tremendo. Tirou um beijo bem carinhoso e colocou na sua face. E sorriu, sorriu daquele jeito feliz que agora todos podiam compreender que ele era um homem muito amado. Um amor que não podia ser visto, mas que estava ali. Um homem muito beijado, com beijos que nunca se esgotavam e que ainda estavam ali. E todos sentiram que por mais que o tempo e a vida tivessem sido cruéis, por mais que tragédias tivessem acontecido, algo tinha ficado de bom e estava agora falando com cada um daqueles idosos no asilo e falando com você também. Com você que está ouvindo esta história, esta ilustração do Reino de Deus. Quero te dizer que há coisas que você não vê, mas que existem. Coisas que os olhos carnais não podem contemplar, mas que existem sim. Jesus falou: Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não pode ver Deus, você não pode ver Jesus, mas todo o amor de Deus foi preparado e guardado para você, não numa caixa com papel dourado, mas na cruz do Calvário. E toda vez que pela fé você contempla o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você compreende o quanto Ele te ama. E apesar de não ver, você sabe que jamais estará sozinho ou sozinha. Passarão os céus e a terra, mas estas palavras do Senhor Jesus jamais hão de passar. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século.